palavras sejam tão fundamentais quanto o instrumento. Injeta sintonia aos ouvidos, que expande pensamentos, que aguça os sentidos. Uma ideia extraordinária expressa o que digo. Um momento de inspiração não pode ser perdido, porém eu vivo o som intensamente no meu corpo. A identificação me transporta para um novo espaço, frequente minha mente há muitos anos. Atuais e realidade, estes são os meus irmãos, coletando informações, aumentando a bagagem. No groove a intenção, mais musicalidade, ritmando corações, mas com fidelidade. Não trago ilusões, alimento a viagem. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. Que é serena, plena, simples, mas não digna de pena. Reina pra quem aprecia e não queima. Queima em pichar o que tá fora do esquema. A expansão do saber é o seu maior problema. Não entende a projeção aleatória. O que prevalece, o que te leva à glória. Se apossando de uma identidade provisória em sua pólice. O sucesso, a única trajetória. Mérito que não vem em forma de inquérito. Débito, personalidade sem espectro. Épico, meus heróis apagados sem dialeto. Papo é reto, não faço rimas como objeto. É estado de espírito, entrega absoluta, que abre portas, melodias que melhoram minha conduta. E o que você escuta? Minha maior alegria, revolução musical, espécie em ritmo, poesia. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. A qual eu tento buscar. A qual eu tento buscar. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. Eu vou deixar que a música me leve. Com ela eu fecho com amor a minha arte. É musical, invoco espíritos famintos por notas que regem a inspiração, a qual eu tento buscar. A qual eu tento buscar. Tento buscar.